Mm-hmm. Alfa Romeo Papa 2 Juliette, me escuta? Wolf? X-Way Juliette, me escuta? Prossiga. Solicitação de rebalse do Pationo na posição 7 para a posição 8 do Pationo. 7 para 8, autorizado chamar a terna. Chamarei no terno. Chama 310, portão 1 autorizado, chama táxi. Tendo 5, boa noite, próprio cópia. Autorizado Guarulhos, 340, pesão no zero, decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída da EL, letra, motiva, controle 1208, aciona 5171. Autorizado Guarulhos, 340, pesão no 1-0, decola 1-0, curva direita, primeira da EL. Transmissão Motiva, 208, controle, aciona 5, 1, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 9. Cotejamento correto, chama PUS, 3, 2, 1, 5. Caminhão 3110 para o táxi, temos 3 horas e 20 na perna Natal, CAB, 145. 6310 à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, Kenegal 1013. M3-1895, ponto de espera, limitar 6310. Telemetria 310, na linda, cola pista no zero, vento 190 graus, 1-9. Tiro decolagem, 0, decola 01, no controle 120, decimal 8. 08, 390. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4070. Vai passar o autofato. Azul 4070, ciente, vento 190 graus, 109, cruzado pouso, puxa no zero. Cruzado pouso no zero, Azul 4070. 313, transmissão muito baixa, continua a aproximação, informarei que estou ali. Pode ser, confirma o pista molhado? Negativo. Azul 4070, solo 06, direita solo, 291. Remota 04, 4070. Remota 4, Lima, 4070 da Azul. Então agora remota 4, Lima, 4070. Linha 313, Alfa 09, Alfa Juliette, Guilherme 4. Alfa Juliette, 04. Mike Yankee Fox. Mike Yankee Fox, normalmente prossiga. Autorização de acionamento do motor em breve para ciente, posição 5 Lima, parte 3. Ciente de acionamento, rapaz, finalizando. Ok, obrigado. Boa noite, gente, confere. Recife autorizado, nível 330. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda na subida Cuca, transição Aracaju. Cuca, Jamo, após Jamo, Aracaju, conforme a rota. Aciona 5177, 120.8, controle. Autorizado 330 para Recife. Decola da 10, curva esquerda, Pouca, Jamo, Aracaju, então na frente do telefone, 208, controle, então 3305. Correto, então 3305, chama só, puxa o estacionamento, 05. Chama lá. Claro, boa noite, oficial 09 Marcelo Sailes, Canoi 10. Portugal 019, Cleveland 10, wind 190 degrees, with 10 knots. Cleveland 10, 3815, está pronto para o táxi com 169 passageiros a bordo. Então, 3815, confirma a autonomia e alternativa? Autonomia 355, alternando o galeão. Esse táxi ainda confiscado com a torre 118, pessoal 95013, não é justo, por favor? Táxi Índia 395 no ponto de espera, uma boa noite, 38, 3815. Salvador, muito boa noite, 3815, próximo ao ponto de espera da 10, próximo. 3815, Lima, até no 0. Lima, até no 0, 8815. Gazero 9, Violet 21, on my frequency, taxi via Alpha and Juliet to gate 11. Alpha and Juliet to gate 11, em Portugal, 09. 305 da TAM, livre puxa, chama táxi. Vale, vai chamar táxi, só 3. No 3815, livre de decolagem, pista no 0, vento no 90 graus, 12, não? Livre de decolagem na 10, 3815. Salvador, o Sam, Mike, Janice, Fox, Fórmula Terra, Sentido Motor, obrigado. 7-0, Manuel, foi Yankee, Fox, boa noite. Dois oito no cinco da Sandra, pelos 24, agora com controle 1, 2-0, decima 8, bom voo. 0-8, boa noite. 6-3, 1-3, da Ocean autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita na subida da El, Leda, Motiva, e Motiva intercepta Pêndulo 1 no zero e segue conforme a rota do plano. Aciona 5401, controle 120, decimal 8. Bordo 3 horas, Natal, volta para o pai. 305, livre táxi, parte principal índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95013 no ajuste. 1093, pátio índia, ponto de espera de 2 horas, obrigado, muito boa noite. Oi, boa noite. Está 3305. Pode esperar dar 1-0, pronto. Então, 3305, voa a linha decola 10, vento 190 graus, com 109. A linha decolada 10, está 3305. Tower Portugal, 0-9, approaching the 6th Petroleum. Affirmative, nothing very frequent. Check 811, approve your text. Attend your 15-1-1 in Portugal, 0-1-1. Estou em Salvador, boa noite, Chiné 6224, estabilizado na X-Ray, 1-0. Chiné 6224, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Chiné 6224. Chiné 6224, livre pouso 90, vento 190 graus, 139. Livre pouso 90, 6224. Então, 3305, decolou 31, chama o controle em 120, decimal 8, bumbum. 308, uma boa. Canal 6224, solo Force 34, libere direita, Alfa e Juliette, porque 03 da minha escuta. Ok,

Tower Delta, Green Air Azul 2707, ILS approach. Azul 2707, check your land gear, clear to land 110, wind 190 degrees, with 13 knots. Clear to land 18, 102707. Boa noite, prossiga. 01, já está pronto para decolagem? Agora o tráfego está autorizado a decolagem, cumpriu a Nordeste inicialmente, aguardando sua transferência. O vento é 180 graus, com 15 nós, a porta fora do solo, Guardião. Só confirmando o ajuste e padrão. Azul 2707, grounded for 3, vacate to the right side, and on my frequency, Alpha and Kilo 2.8.3. Alpha and Kilo 2.8.3, Highway 93, Delta, 1109, na Delta, autorizando o cruzamento da 1028, você pode estar liberando a pista? Oi, Salvador, Guardião 01, fora de solo. Fora de solo 44, comprou a Nordeste, chamou o controle agora em 120.8. Ok, pro Nordeste, chamaram o controle 120.8, graças. Start up and push back your opposite 84, call ahead for taxi. Squid 34, push back on the tower, call you for taxi. Ливрипушу на сайте 3.3.